Quando você me provoca com seu toque bobo, me faz encontrar a paz no teu olhar. Quando abre a porta e diz que vai embora, lhe faço a proposta: essa noite é nossa. Então pega meu cabelo, vira pelo avesso, com todo carinho que eu tenho apreço. Faz um cafuné, vem quem me quer, traz o seu calor que eu enlouqueço. Me entrega inteira, te falo besteiras, sinto o seu toque, a sua maneira, seu jeito de entregar pra me provocar, não consigo disfarçar. Quando você me provoca com seu toque bobo, me faz encontrar a paz no teu olhar. Quando abre a porta e diz que vai embora e faço a proposta: essa noite é nossa. Cabelo vira pelo avesso, com todo carinho que eu tenho apreço. Faz um cafuné, vem quem me quer, traz o seu calor que eu enlouqueço. Me entrego inteira, te falo besteiras, sinto o seu toque, a sua maneira, seu jeito de entregar pra me provocar, não consigo disfarçar. Faz um cafuné, vem diz quem me quer, traz o seu calor que eu enlouqueço.